fez aposta. Traíra pra vencer, dá o bote pelas costas. Joga sujo na missão, corta as asas de quem voa. Congela o coração e vai em busca da coroa. Sem conceito, preceito, se vende o inimigo. Não quero ser suspeito, joia, joio, triga, trigo. Boto fé do homem, fisguei a minha cota. Pra tolo de ganância, um empate é uma derrota. Visa ouro, o trono, triposse e um cajado. Inveja torna um anjo em coração petrificado. Castigado, foi expulso da sagrada moradia. Cristão de redenção, segue a trilha do Messias. Mil e dia, todo dia, faz a sua prece. Você esquece dele, mas ele de ti não esquece. Suprema perfeição, nos concede o perdão. Porém analisada, a humildade do ladrão. Mister M não se cria, cumprida a profecia. Sobra covardia, no trajeto Deus me guia. Em busca do pódio, sem ódio se arrancou. Na dor da cicatriz não se brota o amor. Fraqueza absoluta, tem raiva na conduta. Vingança só transforma sua paz em vida curta. Mano, não é fácil, mas no caso a ideia certa. Selada a liberdade quando as trancas foram abertas. Vitória não tem hora, até umas horas com meus truta. Goiano, mano, Cláudio, de janela na escuta. Veneno, mais veneno, concentrado em poucos metros. Na selva de grade, maldade, concreto. Um pipa de uma fita que estiga vagabundo. Um sonho pelo jumbo, quero a paz, não quero chumbo. Desperte do profundo, faça uso do seu dom. Um brinde vai pros 10, não pros 12, sangue bom. Solidão, então, às vezes é preciso. Nem sempre um amigo se define num sorriso. Por trás da fantasia, me diga quem é quem. Será que a alegria do cifrão virou refém? Traído, lembre bem, por um dos 12 escolhido. Bote fé no seu amém, pois só Deus é seu amigo. Por trás da fantasia, me diga quem é quem. Será que a alegria do cifrão virou refém? Traído, lembre bem, por um dos 12 escolhido. Bote fé no seu amém, pois só Deus é seu amigo. Sem ciclo em nossas vidas, seria bom se fosse. Não desacredita, porque a chuva não é doce. Amarga e aniquila, se agito não dou pilha. No crime amigo é mito, se corrompe na partilha. Três manos só de zóio, pela grana do maluco. Se o plano ter sucesso, o campana vira lucro. Perfeito invade a pista e registra só dos noia. Nocive calculista como cavalo de Troia. Vejo ouro na jazida, vejo sangue nas feridas. No início da partida, um insano suicida. A febre fuma um beck, amortece sua insônia. Viaja, mas retorna e estremece a Babilônia. O homem se define, no limite um ser afoito. Reguinte no revide, zera a ficha nos 18. Para os mano, várias mina, e a banca assim se fez. Que curte um rap louco e assina um 16. Variedade tem de sobra, correria ou mão de obra. No fecho, boy gagueja, rasteja tipo cobra. Má índole de escrito, medíocre de instinto. Cagueta no distrito, te coloca em labirinto. Perturba na madruga, se gostou levou despacho. Do naipe do quilate, pelas ruas tem de cacho. Desastre no Lancaster, o vício lá é forte. O espírito perde o brilho e o corpo pede a morte. A mente está doente, na boca nem o dente. Zoado, mal vestido, de renome é indigente. Amigo de cachimbo, de mesclado em ponta fina. Dos dedos amarelado e assim seguindo a sina. Na rima, defina, percebo que é seu. Só cabe a você resgatar o que perdeu. Por trás da fantasia, me diga quem é quem. Será que a alegria do cifrão virou refém? Traído, lembre bem, por um dos 12 escolhido. Bote fé no seu amém, pois só Deus é seu amigo. Por trás da fantasia, me diga quem é quem. Será que a alegria do cifrão virou refém? Traído, lembre bem, por um dos 12 escolhido. Bote fé no seu amém, pois só Deus é seu amigo. Maligno, mendigo, não faz figa pela festa. Blefa na conversa, parasita na floresta. Presa indefesa, na bondade o seu cortejo. O ímpio sequestrou a nobreza dos desejos. Querem seu enterro, os caranguejos dessa fauna. Os guerreiros também devem receber salva de palma. César testemunha, que quem quer se regenera. Curado, abençoado, de joelho volta à guerra. Prospera, vem pra casa, a quebranto o mal dos trilhos. Espanta quem te atrasa, bom exemplo pros seus filhos. Passado é passado, nos seus rostos olhares tristes. Sempre acredite que o milagre ainda existe. Palpite que tolice, os medíocres se proteja. Não seja o vilão, nem a mão que apedreja. De recesso no regresso, na humilde te confesso. Se lindo for o gesto, sua safra tem sucesso. Divina é a balança, e a lei que faz presença. Que pesa nossos feitos e transforma em consequência. Diferença na sentença, o martelo obedece. Propina tipo peixe, o juramento se apodrece.